Paz do Senhor. Eu tenho certeza que você gosta de dormir. Aliás, isso é um esporte favorito de muitas pessoas. Mas um sono profundo é a harmonia entre a mente, o coração e o corpo que descansam. Muitas pessoas odeiam o travesseiro porque ali é lugar de acusações. Tiago 4:1 diz que existe uma guerra entre nós, nos nossos membros. E ali está a mente acusando a boca que falou que não devia ou não falou o que deveria ser dito. O coração, diz a palavra, que a boca fala daquilo que tem abundância nele. E muitas vezes não existe nada, a boca acaba não falando ou falando aquilo que não deve. Leia Lucas 12, versículo 12. Aqueles que têm a intimidade no Espírito Santo de Deus vão entender que aquilo que você vai falar durante o dia todo tem muito a ver com o teu sono profundo durante a noite. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.